Charlie Bravo, boa noite. Direcionar a Champion Taxi. Aguarde. 6201, não escuta? Escuta, 6201. Tá pronto pro push, não? Vai iniciar o 6201. Sim, sem táxi. Pode ver aí. 6259 é o próximo setor. Tô com o tráfego acompanhando o 4. Portão 4, iniciando o push. Ok, aguarde. Para o táxi do Xaná 6201, estamos com 152 a bordo, Fernando Guarulhos, 314. Táxi à direita, Índia, até o ponto de espera do 10, lá com a torre 1-8-9-5, ajustado 2013, bom voo. 23, autorizado Índia, ponto de espera 1895, 6201, obrigado, boa. 6259, após o táxi companhia. tá livre no 01, chama táxi. Tá livre, a moto aeronave acompanhando. Na minha 201.0 da 0 para 9. Na 201, autorizado na linha de colar 10 vento, 110 graus, passo mais. Autorizado na linha de colar 10, hoje na minha 201. Charlie Bravo, autorizado o táxi até papai, pode dar ingresso na pista. Boa. 208, obrigado, boa. 4 de Salvador, boa, Xané 6201, decolar o perfil da EON. Passando a bordo, 5 horas, galera. Tá muito baixo a transmissão, só entendi o PB, 170, confirma alternado de autonomia? 170, 5 horas, galera. Copiado, taxa direita, Índia, até o ponto de espera da 110, lá com a torre em 118.95, ajustado 1013, movou. Ponto de espera 195.013, obrigado, até logo. 6259, no ponto de espera pronto. Ele é 6259, autorizado a alinhar e manter o Notero. Alinha e mantenha o Notero, 6259. Pronto, rota. Autorizado Galeão 360, rota conforme, plano Irume, Open Overview 857, Mouso conforme. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil da Dael, Leda, após de Leda, voa Irume, ao intercepto aerovia. 5003 transponder, controle opere 120.8. Autorizado Galeão 360, Irume, Open November 857, Mouso, Galeão. Decola da 10 com curva direita na saída da Léo, Leda, intercepta Irume, 5003 e controle 12080-3197. Pontão 3, chega quando pronto, pressionado. Reporta. Posição Árvore. Controle, recebe o azul? 271. Eu recebo. Azul 271, como recebe o controle? Controle, recebe clareza 5. Clareza 5 também. Excelente, previsão de mais de 2 minutos para decolagem, o Roberto Charlie Brown. Meia 259, decolou 56, chame agora o controle, 20 decimal 8. 208, 6259. Você pode portar. Controle, boa noite, eu chamei 6259, decolando da El. 6259, boa noite, contato com o radar na decolagem, sua via saída da El, transição moto, pode livre de voo 360. Direto até o 360, autorizaria por hoje, lembra, senhor? Autorizado, voa direto Leda, o Washington é 6259. Leda, 6259. Ponte Salvador, boa noite, com 866, Lisa 2090, para 1550, informação isso. Com 866, controle Salvador, acende identificação, deixa eu ver a chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1013. Ok, via Mari para 195, descendo 050, gol 1866. Meu Charlie Bravo decolou aos 5.8, chamei agora o controle, 120, decimal 80, boa viagem. 2080, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, decolou, não se escuta? Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, suba até 2, meu pai, vou direto, elétrico. 2000 pés, desculpa, não tenho como mais. Mil direções, vou para o mesmo 430, direto elefa, Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo. Direto elefa 430, Romeu Charlie Bravo. Azul 2781, chama agora o centro de Recife. 128.8, oferta 135.3. 288.353, vai chamar o azul 2781, boa noite. Senai 6201, chama agora o centro de Recife. 125.1, oferta 133.25. 25.3325, obrigado, boa. Salvador, Gol 9099, boa noite. Quem quiser informação, isso é confirmado. Só um minuto com o FIS, 099-360, já aprovado. Tudo prepara e subirá. Árvore agora, Controle, é Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo. Chega Bravo. Possibilidade de voar direto para Bog? Aguarde, mantém ainda a Pro de Alessa e após Alessa, Forte, Forte, Forte, posição Forte. Após Alessa, Forte, o Romeu Charlie Bravo. Pediu para o teu B de autonomia? 155 PLB, autonomia de 340. Direita ainda, até o ponto de espera da décima, com a torre 1-8-9-5, ajustado 1013, com o voo. 1895, 1013, obrigado, bom trabalho. Papai Romeu, Romeu, Charlie Bravo, chame agora o centro Recife em 1288, ao Zeno 353. 288-1353, boa noite. O Chinelo 6259, da presente direto da Adna, chame centro Recife em 125, décimo 1. Adna 251, 6259. Ah, Pan 3197. Que é o Piso 21, Paulo 10, primeira curva direita, sentido a subida Arbo, Elefa, 5013 transponder, controle 10.8. Localizador 610. 2018, 10 na 3866. Fala 90, curva direita na Arbo, Elefa, transponder 5013, controle 10.8. Com 1099. Correto, porta 9, 1.1, deixa lá. Chamada pronto, 1099. Boa noite, Gol 705. Só um minuto, Galeão, 705, aprovado, é, nível de voo 360, subida da El. E aí, aguardando, 360, da El, preparado, 705. Funcionamento no 9, Gol 1099. Nova autorizar, sem táxi, 1099. Sem táxi, 1099. Decolou 97, decolou 07, chama agora o controle. 208, boa. 208, boa. Controle, boa, P3197, perfil da El. P3197, contato radar, saída da El, subou 360. 360 da El, 3197. Possibilidade 3197, vai direto, Leda. Direto Leda, 3197. Autorizado, P3, 197. Para o táxi, voo no 099, 3 horas e 20, e alterna Guarulhos com 144 a bordo. É, Alessa, Torvalho, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá no ponto de espera com a torre, Ana no 8.95, agitado Mi 3, bom voo. Mi 3, Pátio Índia, ponto de espera, sobre 295, voo 1099, obrigada, boa noite. Boa. O voo 1705, cópia. Profiga. Realizado 360. Galeão, rota conforme, Irupe, Open November 857, Mouso, decola no zero, primeira curva direita, perfil da Dael, Leida, Costa Leida, voa Irume. 5014 transponder, controle 120.8. Autorizado 360, Irume, Open November 857, Mouso, decolador no zero, curva direita, Dael, Leida, depois voa Irume. 5114. Transponde é 1108 ao controle, 1704. Transponde é o 5014. 866, aliás, 90, baixar de travado. Bom, 866, livre, LS, chame torre 1198.95. 295, boa noite, 866. 190, baixar de travado. 866, 1013 no ajuste. Livre pouso 90, vento uma centena com 5 baixas. Livre pouso 90, 866. Vento, voo 866. Uma centena, 4 nós. Depois, 866. Torre Gol 099, boa noite, ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 099, boa noite. Mantenha ponto de espera, 099. No 099, alinhar e manter, cabeceira 90. Alinha manter no 0, bom no 099. Colona, obrigado, boa. Tá no 2, chame táxi no 705. Obrigado, botou o táxi. Eu me alinha seu colos no 3, direito no 211. Índia 21, no Gol 866. Taxi Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reportaria na Juliette, amor. Decolou e economia, tinha um controle, 08, boa. 08, boa. 099. Na escrita, senhor. Já tá iniciando o push, confirma. Vai iniciar agora. Tem condições de aguardar só mais um minuto, tô com o tráfego companhia que acabou de chegar, ele vai para o portão 4. Tá bom. 1866, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1866. Assim, o no 705, assim que o tráfego companhia finalizar no 4, o senhor pode iniciar o push. Assim que o tráfego companhia finalizar no portão 4, o senhor após iniciar no o pushback no 2, o no 705. desliga na escuta. 950, você pode entrar no palito. Tá pronto, copia? O Eco Zulu 90, autorizado, direção 085 da coluna 7, direita, linha corredor axé, caixa prego, restrita a 1000 pés inicialmente, aguardando a liberação do controle para ascensão. 5020 transponder, controle opere 120.8. Ciente o Eco Zulu November, para acionamento táxi decolar, chama a torre agora em 120, torre 1 no 8.95, com ajuste em 1013, vovô. Papá autorizado, já pode estar ingressando no principal, Eco Zulu November. O controle, o Gol 1099. Pegou 099. Poderia voar pro de Buxo? 99, passa o 130, chame agora o centro Recife em 1288, solicite direto ao centro, bom voo. Aqui em 1288, obrigado, boa noite. Minha ponte de espera do 90, lá 4295, 1003 do contrabate, 75. Um minuto, coordenação, controle, por um November. Zulu November está autorizado a ingressar à direita, reporta a cabeceira 35 alinhado, pronto para decolagem. Oi, boa noite, Zulu 705, ponto para mandar no 0 pronto. Zulu 705, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1 centena, 4 nós. Lima e decola da 1-0, Zulu 705. Chegada Mari, desça para nível 050. Chegada Mari para 050, é possível voar na Prodigona, mais difícil? Também foi na Proditap, por 50, redução já critério, 1168. Ok, graças pela colaboração, direto de TAP, 1168. Zulu November, decolagem autorizada da pista 35, momento 1 centena, 3 metros. 1 novembro. cópia. Ok, atualizado voo local, sobre os corredores, axé, Bonfim, Interlagos, decolando 7 a 1000 pés, decolando 7, curva direita, via corredor axé inicialmente. Acionado o código 0131, controle APR 120.8. Qual o POB? Correção, está equipado? As minhas luzes e a Ibata. Chame a torre em 1895 para acionamento, taxa de decolagem, 1003, ajuste, por favor. Recurso novembro decolou aos 2 meses, chame agora o controle 208. 208, não é? Decolou os 2000, controle 208, boa. 208, boa, obrigado. Controle, boa noite, voo 705, decolou 3-4. 3-7-0-5, contato radar, saída da E1. Da E1, subida, voo 705. Controle, voo 1168. Possível 1168. Pode passar estável abaixo do 50. Afirmo, da presente, desça para 2000 pés, ajuste um 0 no 3, voo 1168. Para 2000 direto, voo 1168, ajuste no 0 no 3. Interseção autorizada, repórter vai ingressar na pista o Oscar Juliette Aquino. 1705, chame centro Recife em 1251, na alterna 13325. Recife, mano, boa. Zulu November, esse senhor é de pouso. Adepto. Estimado de pouso. Está estimado para 2335. Entendi. Oscar Juliet X-Ray, reporte alinhado e pronto para decolagem. Oscar Juliette X-Ray, decolagem autorizada, da 17, o vento 1100 graus, 03 nós. 1895. 1895, é graça, eu vou 1968. Torre Salvador, boa noite, vou 1168. Boa noite, Gol 968. Continue na final. Aguarde a autorização de pouso. Gol 968. Oscar Juliet X-Ray, decolado aos 35, chame o controle, 1208. Controle 1208, Oscar Juliet X-Ray. O voo 1168, livre pouso na 10, o vento é de proa, 100 graus, 03 nós, e o ajuste agora 10 no 4. Ajuste 10 no 4, autorizado pouso, voo 1168. Oscar Juliet X-Ray, decolado 17, na sua escuta. Boa noite, Oscar 7 X-Ray, o nome é o Pedro, reporte no farol da barra, faz um cheque. Negativo, senhor, é somente um voo panorâmico agora, o Oscar 7 X-Ray. Pô, ela chamou aí. Oi? Sei. Ah, é o Egon? Fala. Pô, cara, se eu soubesse que era você, tinha vindo junto. Também. Valeu, até a próxima. 1168, no solo aos 38, direita 121 no 1, no solo. 211, você já? É. Salvador 1168, livrou. 1968, boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, livre tá. 1968. Controle, o Oscar Juliette, no farol da barra, ingressando ao corredor Bonfim. Essa é após Interlagos, é 3. Após Interlagos, é 3.